Educadora de Crateús, mais de 50 anos de tradição e prestação de serviço. Educadora. Sempre conectada com o futuro. Esta é a nova educadora de Crateús, uma empresa do Grupo Ita, Superintendência, Dr. Lorival Rodrigues, a rádio que faz a diferença. Rádio Educadora, do jeito que você gosta. Educadora, Educadora. As pesquisas comprovam. A nova educadora M1250 cresce disparada na audiência em Crateús e região. E nós agradecemos a você, o melhor ouvinte do mundo. A minha rádio preferida é a Educadora. Todos os dias, de segunda a segunda, em todas as classes sociais, todo mundo só ouve Educadora. Nas ruas, nas casas, nos bairros, no carro, nas redes sociais, no comércio, no trabalho e em todo lugar. Só da Educadora. Eu tô ligada na Educadora. Uma programação popular, interativa e dinâmica, feita por você, ouvinte Educadora. Jornalismo atuante, a informação em tempo real. A Educadora está presente nos principais acontecimentos da nossa região, do estado e do Brasil, dando ao nosso ouvinte vez e voz. Uma equipe de comunicadores apaixonados pelo rádio e por você. No esporte, a Educadora marca um golaço de audiência, com a equipe esportiva 1250 dando voz ao futebol interiorano. A nova Educadora é a cara da nossa gente. Promoções, prêmios, colunas, ações sociais, quadros e entretenimento. Tudo feito com muito amor para você, ouvinte da Educadora. Venha você também fazer parte da família que mais cresce no Ceará. Família Educadora. Aeronave Fox 01, entrando espaço aéreo cearense. Atenção, torre de comando, pedindo permissão para pousar. Estou trazendo a maior audiência do rádio. Ladies and gentlemen. A Educadora, o comunicador alegria, virão do povão. Despertando você com muita alegria e com toda a irreverência que só ele tem. Café com Vieirão. Café com Vieirão. Pra você ter um bom dia. Comunicando pra você, Vieirão do Povão. Opa! Bom dia! Bom dia, meu compadre, minha comadre. Tudo bem, minha comadre? Olha, prepara o café Santa Clara aí, minha gente. Olha, tá no ar o melhor programa das madrugadas. É o programa Café com Vieirão para todo o Brasil. Olha, para nós é uma alegria estar aqui contigo, meu irmão. Alô, meu vaqueiro. Alô, mulher sertaneja. Alô, meu povo em geral. Bom dia! Hoje é quinta-feira, minha gente, quinta-feira gostosa, e a nova educadora já está no ar, meu filho. Café com Vieirão. Apresentação, Vieirão do Povão. Do Povão. Abra sua porta, deixa o Vieirão entrar. Sua porta, deixa o Vieirão entrar. Abra sua porta, deixa o Vieirão entrar. Olha, meu irmão, é a nova educadora de Crateús. É uma empresa do Grupo Ita. A superintendência é Dr. Lorival Rodrigues. Nossa gerente, Patrícia Martins. Aqui na técnica e produção é o Renan Silva. Eu sou o Vieirão, minha gente. A alegria das madrugadas. Eita, meu compadre, prepara o café que já é 4 horas e 4 minutinhos. Olha, minha gente, é a nova educadora. Alô, Francisco Souza em Brasília. Tá conectado com a gente através da FM Cultura. Eita, balanço do forró. É bom demais, meu Brasil. E aqui em Crateús, no estado do Ceará. Vieirão é demais, Vieirão é demais, Vieirão é demais, Vieirão é demais. Bom dia, meu amigo Vieirão do Povão. Bom dia, meu filho. Olha, bom dia, muita fé, muita esperança. Pensou em panificadora? Pensou em panificadora e confeitaria Santa Rita. A panificadora que tem uma variedade de pães, bolos e salgados, além de um ótimo atendimento e um ambiente super agradável. Venha conhecer a panificadora e confeitaria Santa Rita. Aceitamos encomendas e não cobramos taxas de entrega. Na rua Frei Vidal da Penha, 1829, bairro São José. Telefones 36910226, 999687073. Ou 99258-7273. Panificadora e Confeitaria Santa Rita.